Tam 3897, chame centro Recife, 125, Uno, alterna 133-25. Oxané 6259, chame Centro Recife, 1251, alterna 133-25. 251-3325, é 259. Mundo 940, contato radar, saída da El, sub, mantém nível de voo 360. El 360, na frente. Pastor 32, contato radar 60 milhas sudoeste do Velho de Salvador, autorizado chegada a mar e reporte para descida. Guardião 02, prossiga. Piloto 4, está pronto o litoral para fazer um toque na última, retorno a Salvador, para ciente, reporte final para pouso, guardião 02. Portará 02. Pasto 32, disponível de voo 050. Lima Papaquilo, ação de indicação, chegada a mar e desce para o nível de voo 060. 69, 3 horas de frente, ação. 0, chame centro Recife 1251, alterna 133-25. Salvador, muito boa noite, gol 123, 1273. Gol 1273, contato radar, saída da El, sub e mantém a nível de voo 360. Da El 360, 73. Prossiga, Salvador, Guardião 02. Prossiga, Guardião 02. Sai de Tuaçu, de João Cacão, então retorno para Pouso, Salvador. Tem, chame torre, 118, decimal 6, guardião 02. 118, meia, boa noite, guardião 02. 5218, a sua dedicação, chegada Mari, desça para nível de voo 070. Trip 5218, negativo, seu número 3 na aproximação. Felipe 5218. Usa para 229, Lima Papaquilo. Pastor 3-2, desça para 2.000 pés, ajuste 1019, autorizado final e ele é sexto e reposto estabilizado. 2.019, reportará estabilizado, 3-2. Lima Papa Kilo, desça para 4.000 pés, ajusta no 019. 4.000 pés, ajuste 10019. Trip 52 à noite. Lima Papaquilo, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 030, limite curso localizado. Gol 1273, chame Centro Recife, 1251, alterna 13325. 251-213325, obrigado, Paulo. Papaquilo, reduza para 1709. Desça para nível de voo 050. 050, 2 Pastor 3-2, tem condições de manter a velocidade até o externo? Afirmativa. Tente, mantém até o externo, Pastor 3-2. Lima Papaquilo, desça para 3.000 pés, ajuste no 019. Lima Papaquilo, confirme sua velocidade de aproximação. 40. Pastor 3-2, confirme sua velocidade na aproximação. 160. Sim.